A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, está iniciando mais um meu, seu, nosso Programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, ao vivo, com certeza juntinho com vocês. Estamos juntos no ar agora, aqui pela Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, com esse Programa Legal, a sua companhia na universidade. Vamos junto! Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, a hora certa para você nesse exato momento, são exatamente 7 horas mais 58 minutos, não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos aí de sucesso aqui no Programa Legal, sua companhia na universidade, mandar aí para o povão que está aí pelo pátio da Estácio Nova Friburgo, para o pessoal de comunicação social, ou seja, publicidade, propaganda e jornalismo, mandar aí para vocês, para Felipe Basílio, Karine Kinusti e também para todos que estão na audiência desse Programa Legal, vamos de sucesso, com certeza. E aproveitando a carona, mandar aí para todos os funcionários, coordenadores e também todos os docentes Estácio Nova Friburgo. Vamos de sucesso agora, então. Fique ligadinho, a audiência, quem faz é você. Deixa correr. Se souber confiar no seu critério, nada a temer. Não vá levar tudo tão na boa. Brigue para obter o melhor. Se errar por amor, Deus abençoa. Seja você. No que sua crença vacilou, a flor da dúvida se abriu. Vou ler a carta que o Biel mandou pra você lá do Brasil. Eles me disseram tanta asneira, disseram só besteira, feito que todo mundo diz. Eles me disseram que a coleira e um prato de ração era tudo que um cão sempre quis. Eles me trouxeram a ratoeira com um queijo de primeira que me pegou pelo nariz. Me deram a gaiola como casa, amarraram minhas asas e disseram para eu ser feliz. Mas como eu posso ser feliz num puleiro? Como eu posso ser feliz sem pular? Mas como eu posso ser feliz num viveiro? Se ninguém pode ser feliz sem voar. Ah, segurei meu pranto para transformar em canto e para meu espanto minha voz desfez os nós que me apertavam tanto. E já sem a corda no pescoço, sem a grade na janela e sem o peso das algemas na mão, eu encontrei a chave dessa cela. Devorei o meu problema e engoli a solução. Ah, se todo mundo pudesse saber como é fácil viver fora dessa prisão, e descobrisse que a tristeza tem fim, que a felicidade pode ser simples como um aperto de mão. Entendeu? É esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. É esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. Rádio Estação.

Peter foi escolhido por envolvimento com José Dirceu. Jacques Souza dos Santos, o homem que manteve um refém em Brasília nessa segunda-feira, afirmou que escolheu o Hotel Saint Peter para realizar o sequestro devido a uma denúncia envolvendo o estabelecimento e o ex-ministro. Base da PM é atacada e ônibus são incendiados em Santa Catarina. Em Florianópolis, Santa Catarina, pessoas ainda não identificadas atearam fogo a mais um ônibus na manhã desta terça-feira, dia 30. Ebola já deixou mais de 3 mil crianças órfãos. Pelo menos 3,7 mil crianças da Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa ficaram órfãs, tendo perdido pelo menos um dos seus pais devido ao vírus Ebola, indicam estimativas do Fundo das Nações Unidas. Eleitores têm de se atentar às regras para dispositivos móveis. Em tempos de selfie e redes sociais, o eleitor tem de ficar atento às regras da Justiça Eleitoral para uso de celulares, smartphones e tablets no dia do pleito. Claro, TIM e Vivo arrematam 3 primeiros lotes do 4G. O primeiro dos 6 lotes de telefonia de quarta geração 4G na faixa de 700 MHz foi arrematada pela operadora Claro, com uma proposta de até 1,947 bilhões de reais. Déficit primário atinge 10,4 bilhões de reais em agosto. O governo central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social registrou em agosto déficit primário em 10,4 bilhões de reais, o pior resultado desde 1997, segundo o relatório divulgado pelo Tesouro Nacional nesta terça-feira. Banco Central abre inscrições para curso de gestão de finanças. O Banco Central e a Escola de Administração Fazendária, ESAF, abriram as inscrições para a segunda turma do curso online Gestão de Finanças Pessoais. A partir desta terça, eleitor só pode ser preso em flagrante delito. A legislação eleitoral prevê que, a partir desta terça-feira, e até 48 horas após o encerramento das eleições, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, até em pleno período eleitoral. Japonês mata cliente em restaurante e pede refeição. Um restaurante de Tóquio foi cenário de uma cena surpreendente há alguns dias. Um cliente agarra uma cadeira vazia e outro homem que usava a peça de mobília como apoio para os pés, mata o primeiro e depois foge. Por reajuste, bancários entram em greve por todo o país. Bancários de bancos públicos e privados do Distrito Federal e mais 20 estados entraram em greve nesta terça-feira, por tempo indeterminado. Adeus ao Orkut. Hoje é o último dia do Orkut, rede social que marcou a internet na última década e vai deixar saudades aos brasileiros. O Orkut encerrou as atividades nesta terça-feira, deixando toda a geração orkutiana órfã. Enem. Se prepare para a prova de língua estrangeira. Mesmo com poucas questões no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a prova de língua estrangeira merece atenção dos estudantes na disputa ponto a ponto por uma vaga nas universidades. São Paulo terá espaços para a realização de bailes funk em todas as regiões. Todas as regiões de São Paulo vão receber os espaços liberados pela Prefeitura para a realização de bailes funk. A Anatel faz leilão para a banda larga 4G. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, promoveu hoje o leilão da frequência de 700 MHz que será usada para ampliar a tecnologia de quarta geração de banda larga móvel. Petrobras, empresa envolvida em esquema sondam PF. Além de fornecedores da Petrobras, o doleiro Alberto Youssef denunciou outras grandes empresas que estariam envolvidas em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Prazo para a Petrobras dar informações sobre Severo é prorrogado. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República, vai solicitar novamente informações à Petrobras sobre o processo de compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Foto de jornalista decapitado é retirada de campanha. Uma foto do jornalista americano James Foley, momentos antes de ser decapitado por extremistas na Síria, foi retirada de uma campanha publicitária qualificada de anti-muçulmana em Nova York. Em São Paulo, dois adolescentes são apreendidos após roubar dentistas. Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos depois de invadirem um consultório odontológico e roubaram pertences e dinheiros de dois dentistas na estrada do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira. Bombeiro aposentado é preso por assalto em São Paulo. Um tenente reformado do Corpo de Bombeiros e o filho dele foram presos após assaltarem um mercado em Itapecirica da Serra, na Grande São Paulo, no início da noite desta segunda-feira. Seis homens são presos suspeitos de assaltos em São Paulo. Seis suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes foram presos na segunda-feira em São Paulo, com a prisão do grupo. A polícia espera localizar outros integrantes do mesmo. Página reúne mais de 100 denúncias sobre jovem morto na USP. Mais de 100 denúncias já foram postadas em uma rede social com informações que podem ajudar a polícia a desvendar a morte do estudante Vitor Hugo dos Santos. Homem passa mal e bate carro na Marginal Tietê. Um homem aparentemente embriagado passou mal ao volante e bateu na mureta da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da ponte do Tatuapé. Última do dia. O hospital admite erro na aplicação de injeção em São Paulo. O Hospital Santo Expedito, na Zona Leste de São Paulo, admite que uma injeção aplicada de maneira errada fez com que uma criança perdesse o movimento de uma perna. Essas foram as principais notícias do dia aqui no Programa Legal para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você.

te encontrar. Que a ansiedade vai chegar ao fim. Tô com medo mesmo assim, vou perguntar. Pois o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero e pra você me declarar. Sonhei ter você, deixa eu te amar. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos continuando, seguindo em frente com esse programa legal, sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. E você ouviu aí, a fundo é Melhor Amigo, com Turma do Pagode. E antes você ouviu Sobe para Beijar, com Trio Ternura. Esses foram os sucessos aqui do programa legal de hoje para você. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de oportunidade agora. Agora sim, com certeza, juntinho com você, oportunidade do dia. Vaga de ajudante de vendas. Também em Nova Friburgo, vagas consultor de venda. Vagas de vendedor, vaga para atendente comercial, vaga para agente de marketing, vaga também para agente de serviços gerais, ajudante de serviços gerais, vaga para costureira, vaga para supervisor de vendas, mais uma para supervisor de vendas em Nova Friburgo, vaga de padeiro, vaga de vendedor e vaga de atendente. Também tem vaga de atendente comercial, vaga de vendedor externo, vaga para fisioterapeuta, vaga de salgadeira, vaga de auxiliar de produção, vaga de frentista, vaga para auxiliar de refrigeração, vaga para professor, vaga para agente de construção civil, vaga para ajudante de componentes eletrônicos, vagas para técnico de edificações, também técnico de suporte técnico, atendente de loja, atendente, vaga para atendente, vaga para auxiliar de serviços gerais, vaga para padeiro, garçom, fiscal de loja, operador de caixa, copeiro, motorista, vendedor externo, auxiliar de serviços gerais, motorista de ônibus, estofador, cobrador e também supervisor de produção, entre outras vagas, ajudante de carga e descarga, técnico de informática, promotor de vendas, atendente de farmácia, vaga de estagiário, também vigilante, mecânica de refrigeração, auxiliar de manutenção, e também demais vagas aqui, gerente de operações, analista financeiro, promotor,

24 de janeiro e desativada hoje, 30 de setembro de 2014. Seu nome é originado no projetista-chefe Orkut, engenheiro turco do Google. O alvo inicial do Orkut era os Estados Unidos, mas a maioria dos usuários foram do Brasil e da Índia. No Brasil, a rede social teve mais de 30 milhões de usuários, mas foi ultrapassada pelo líder mundial, o Facebook. Na Índia, também foi a segunda rede social mais visitada. A sede do Orkut era na Califórnia até agosto de 2008, quando o Google anunciou que o Orkut seria operado no Brasil pelo Google Brasil, devido à grande quantidade de usuários brasileiros e ao crescimento dos assuntos legais. Apesar de Orkut ser um nome próprio na programação visual do site, títulos e logos, a palavra está em minúscula. Orkut, em 30 de julho de 2014, a Google anunciou a extinção do Orkut com data marcada para hoje, dia 30 de setembro deste mesmo ano. No dia 30 de setembro de 2014, o Orkut foi extinto, mas o Google criou um museu de comunidades que reuniu mais de um bilhão de mensagens trocadas em 120 milhões de tópicos de discussão de cerca de 51 milhões de comunidades. As informações armazenadas pelos usuários ficarão disponíveis para download pela ferramenta Google Talk e até setembro de 2016. O encerramento publicado em 30 de julho de 2014, Google anunciou que iria descontinuar a rede social a partir de 30 de setembro. Nesta data, novas inscrições para o site foram encerradas, sendo que o site continuará funcionando normalmente até o dia de seu encerramento. O Google também anunciou que as comunidades públicas da rede social serão mantidas em um arquivo público, segundo o jornal Folha de São Paulo. Após o encerramento da rede, os nomes de domínio do Orkut passariam a ser administrados de volta pelo criador da rede. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Oi, vem você pra cá, você sabe muito bem. É, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação que você não vai se arrepender, não é verdade? Aí. Maestro, aí agora, todo mundo. Outra vez. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. No programa legal, estamos juntos aqui. Mas só não tá aqui, é claro, com certeza o Rock, né? Mas quem tá aqui é o Flávio Viana, grande amigo de todos. E com certeza juntinho com você, aqui na Rádio Estação. Na Rádio Estação, perdão. Mas vamos seguindo em frente de piada aqui nesse dia de hoje. O professor manda a aluna conjugar o verbo andar no presente do indicativo. Aí ela começa: eu ando, tu andas, ele anda. Aí, como ela estava conjugando devagar demais, ele falou mais rápido: nós corremos, vós correis, eles correm. Terceira do dia. O título: o noivo que não queria casar. No casamento, o padre diz: se tiver alguma pessoa que é contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Então, só um levantou a mão. O padre diz: meu filho, não vale, você é o noivo. Nossa. Quarta do dia. Título: título: o ovo. A garota chega em casa após a sua estreia como cantora lírica. Você foi muito ovacionada? Pergunta o pai, eufórico. E a menina diz: muito, papai. Ovacionada, tomateada, alaranjada. Última do dia. Título Joãozinho. Na sala de aula, a professora. Ritinha, o que significa curso? Ritinha responde. Na sala de aula, a professora pergunta. Ritinha, o que significa curdo? Ritinha diz. Curdo é um integrante de um grupo étnico, curdos, que se considera como sendo nativo de uma região frequentemente referida como Kurdistão. Kurdistão, que corrige, que inclui partes adjacentes de Irã, Iraque, Síria e Turquia. A professora. Muito bem, Ritinha. Meus parabéns. A professora. Joãozinho, o que significa chita? Joãozinho responde. Chita é a macaca do Tarzan. Essas foram as piadas do dia. Previsão do tempo rapidamente para você. Previsão do tempo, fonte Climatempo. Cidade de Cordeiro. Essa terça-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 31. Quarta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 33. Na quinta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 19, máxima de 27. Sexta-feira, nublado com aberturas de sol e à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 13, máxima de 22. Sábado, nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 11, máxima de 17. Petrópolis, essa terça-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 28. Quarta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 30. Quinta-feira será chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 13, máxima de 24. Sexta-feira será de tempo nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 12, máxima de 20, máxima de 18. Sábado será tempo nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 9, máxima de 15. No Rio de Janeiro, essa terça-feira foi de sol com nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 36. Quarta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 37. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 17, máxima de 25. Na sexta-feira será nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 14, máxima de 25. No sábado será nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 13, máxima de 24. Em Nova Friburgo, essa terça-feira foi de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 27. Quarta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 29. Na quinta-feira será tempo chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 12, máxima de 23. Na sexta-feira será nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 11, máxima de 17. Sábado, nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 8, máxima de 14. Cachoeiras de Macacu, essa terça-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 29. Quarta-feira será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 21, máxima de 31. Quinta-feira, chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 17, máxima de 26. Sexta-feira será nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite. No sábado será tempo nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite também, hein? Mínima de 13, máxima de 20. Essa foi a previsão do tempo aqui no programa legal para Nova Friburgo, região e capital. Para você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos chegando ao final desse programa legal, sua companhia na universidade. E como a curiosidade de hoje foi o fim do Orkut, lembrando também que surgiu uma rede social aí semelhante ao Orkut. O portal parece que é socialdub.com. É totalmente semelhante ao Orkut. Então, para quem tem saudade dessa rede, aí tá a dica, né mesmo? Mas encerrando esse programa legal, é muito maneiro estar com o Facebook. Mas encerrando o programa legal, até a próxima edição. Forte abraço. Dedico esse programa ao meu amigo Felipe Basílio, Karine Knuschi, Rafael Seabra, Rafael Brito e também a Vinícius Gastin. E também Jefferson Alves e para Thaís Patuelli. Aí está a dedicação desse programa legal de hoje. Agora, até breve, um forte abraço e finalmente fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.